Commodore Papua Knight, Airport Call 024, to Lisbon. Request clearance. Now 024, standby for 80 clearance. Standby, Airport Call 024. Obrigado. 714, está feito para informação, Charlie. 714, acende identificação, chegada à mar e desça para 3 mil pés. Desça via, chegada à mar e número 2. Descendo via, 3 mil pés, é o gol 1714. 024, right, copy. Brazil 024 clear to Lisboa for level 370 via Upper Zulu 10 until Natal, November Tango Lima. After that via Upper November 873 until Intol position in the November Tango Oscar Lima Intol. After via flight plan route, departure runway 10, after departure left turn. Puka departure, Papai Uniform Charlie Alpha departure, with Zipar transition, Zulu, India, Papa Alpha Romeo transition, Zipar. Scope code 5026 and control departure frequency 119.35. Airport Shell 024 is clear to destination Lisboa, flight level 370, upper Zulu 10 till Natal. Upper November 873, Intol, flight plan route, left turn, Puka, depart transition, squawk 5026, 119.35. Red 4, red, call me red 4, push and start, airport call 024. Hello. LS, a ponte não localizada e estabilizada, então 3226. 3226. Recife, boa noite, Oxenã 6258, tem a Charlie, vai atingir 150, está com desvio à esquerda na proa 045. Lupa, Salvador? Oxenã 6258. Que Oxenã 6258, aciona identificação, estou ciente dos desvios na proa 045, desça para o nível 050, 1012 ajuste, vai manter essa proa por quantas milhas? 050, vai manter por apenas 10 milhas essa proa. Desce ao 050, 1012 no ajuste, informa que perdeu contato com o tempo. É ok, sim. Após o desvio, eu vou direto e TAP, 6258. Ok, após o desvio, direto e TAP, 6258. Bruno 7-4, desça para 2000 pés, reporte localizador número 2. Voo na 704, descendo para 2000, reporte no localizador. estabilizado ILS com capa vista da 3226. Complete ILS, chame a torre 1-8-6-2, torre 2-2-6, composto. 1-8-6-2-4, tá? 3226, bora. 1-7-4, autorizado final ILS, reporte estabilizado no localizador. Autorizado final do ILS, reporte estabilizado no localizador, gol 1-7-1-4. Controle Oxenia 6258, tá voando ETAP. Nativo, desça para 3.000 pés, 1012 hoje, vixe. Reporte localizador número 3 na aproximação, 6258. 3.000 pés, 1012, autorizado ILS, reportará estabilizado localizador 6258. Graus com 08 nós, ajuste no 0-1-2-1012. 120 com 08, voz autorizada, tá 3226, 1012. Salvador, boa noite, eu vou 606, 4 Charlie. 606, boa noite, identifique chegada Mari, desça para o nível 050, 1012 no ajuste. Para o 050, o ajuste vai ser 1012, eu vou 606. Controle Salvador, bom dia, 13891, informação Charlie, passa 180 para 1160. Bom dia, 13891, aciona identificação, chegada a Bonf, desça via para 4.000 pés, 1-0-2, o ajuste. Reduz agora para 250 nós, seu número 5 na aproximação. Para 0402, 13891. Ativo, reduz para 2509, 3891. Isso, reduzindo, 2509. 5344, acione identificação, chegada Mari, vê se mantém o nível 060. Controle é o 3891, pode confirmar nosso número na aproximação? 5, seu número 5 na aproximação. Obrigado. Salvador, boa noite, gol 1805. Segundo 05, Natal, guarda de copo. Guardando, noite 05. 3226, solo de 44, direita, prossegue táxi, na minha escuta via Alfa, apoio Juliette, portão 08. Alfa, Juliette, 08, na sua escuta, 3226. 7-4, complete LS, chame a turma, 1-8-6-12, 7-4. 18-6-12, 7-4. 6258, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador. Número 2 na aproximação. 2000, autorizado ILS, informará no LOC, número 2, 6258. Volume 606, desça para 3000 pés, o ajuste no 012, é o número 3 na aproximação. 3000, no 012, número 3, 606. Salvador, boa noite, é o Gol 1204, uma milha de Simpra, trem baixo checado e avistado. Brasil 1704, livre pouso, pista no 0, vento 100 graus, uma centena com 08 nós, ajuste no 012. Gente, tem livre pouso para o Gol 1704. Volume 06 para sequenciamento, foi na proa 050, 1012 o ajuste, porte localizador, isso para 3000 pés. Esquerda 050, limite localizador, desce para 3000, no 012, 606. 0, aerovia, decolada 10 com curva esquerda, subida Puca, transição Zipar, aciona 5025, controle 119.35. Gol 1805 está autorizado, Natal, nível 370. Conforme rota, plano de voo, na altura do 10. Saída Puga, transmissão Zipar, decolada 10, 5025, transponder 119.35, controle gol 1805. Correto, curva esquerda, pós decolagem, gol 805 no 01, chame pronto, pushback. Pós decolagem, curva esquerda, está pronto para o push, gol 1805. 01 está livre, gol 1805, chame táxi. Chamada táxi, livre, o gol 1805. Vip 5344, desse mantém o nível 050. No 4, no Solos 48, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa, após Juliette, portão 05. Tenente, diga agora à direita. Você que pela Alfa Juliette para o portão, o gol, o 7 no plano. Na redução para 1709. 1709, na 3291. 2000 pro 606? Afirmativo, desça para 2000 pés, 1012 ajuste. Está autorizado LS, reporte localizador, quando mesmo é no mesmo. Reportará localizador, desce para 2000, ajuste na 012. Autorizado LS X-Ray, visual com a 10 do 6258. Xané 6258, complete LS, chame a torre 1-8612. 186, obrigado, boa noite. Boa noite. Está 3891, desça para 3000 pés, o ajuste é no 0, 1-2. 3000 pés, convide 2. 344, reduza para 2109. Trip 5344, Salvador. Reduzindo para 2109. Desça para 4 mil pés, o ajuste no 012. Caname 258, está livre pouso, pistão no 0, vento 120 graus com 08 nós. Ajuste no 0, 12. 120 com 8 no 012, o 6258, livre pouso na 10. Está autorizado LS, reporte localizador. O tráfego que o precede está passando duna no momento. Descendo 2012, reduzindo já, está visual com o tráfego da 3289. Trip 5344, desça para 3000 pés. O ajuste 1012. 344. Reduza para 1709. 5344. 306, 2 milhas e meia para o externo, complete LS, chame a turno 1-8-6. 1-8-6, boa noite. Boa noite. Para o táxi do Gol 1805 com 089 a bordo, 2 horas e 40, autonomia, alterna Fortaleza. Alfa, reporte com espera da 1-0 pronta, ajuste no 0, 1-2, Gunoide 05. Livre táxi, Alfa, reportar com espera da 1-0 pronto, Gol 1-8-0-5. 6-8-9-1. Não, o que está à sua frente é um Boeing da Gol, está com 140 de ground. Ah, tá bom. Via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Via Alfa antes da Juliette na sua escuta para ingresso 6258. Mandou boa noite, o 606 da Gol, passe externo, baixar travado. 1 no 8, 612. Ah, 18,6, grátis. Trip 5344, reduza para a velocidade de aproximação. Desça para 2.000 pés, o ajuste 1012. O tráfego precede está passando a duna no momento. Estabilizando no localizador. 5344, desça para a velocidade. Cena com 08, leve pouso, 606. Passou no localizador. 3891, no complete LS, chamando a torre 1186. Obrigado. Espera da 10 pronto, gol 1805. A gente mantém a posição, gol 1805. Mantendo a posição, gol 1805. Suporte no localizador está autorizado, LS. O tráfego que acabou de informar que está passando o duna está com 1.40 de ground. 3.44. Meia para ponto. 19.355. 5.117, localização pode segura nível 3.0. Guarde, está 9.355. Seria essa a saída prevista? Tá, é o Leda, pode ir direto. Tá, é o Leda, obrigado. Juliette, 6258. Salvador. Salvador, é ponte com 024, taxi. Juliette, 6258, mantém a posição antes da Juliette. Mantente da Juliette, 6258. Clause 024, approved taxiway per 1, after taxiway India and Alpha. Call me on holding point runway 10, altimeter side 1012, airport call 024. India, Alpha holding point runway 10, can I join 012, airport call 024. Reduzido ao máximo. Comando 8 LS, chama na torre 1 no 8, 6 12, 5 3 4 4, tem um bom pouso. Vai aguardar a passagem do Airbus 330 do Portugal, Air Portugal, após seu ingresso via Juliette, prossegue para a remota 1-3, parte principal. Gente, após o 30 da Air Portugal, segue para a remota 1-3, 6258, parte 8, obrigado. 606, solo 57, direita, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, isso é Juliette, amigo, 1-606. Controle, boa noite, azul 4.